são nós. Sejam muito bem-vindos todos os ouvintes da Revista Nós, a revista laboratorial desenvolvida no curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje na apresentação, Matheus Minúcio. Agora que você já leu o artigo de opinião sobre o mau planejamento urbano das nossas cidades, vamos nos aprofundar um pouquinho nas questões de desenvolvimento sustentável. Para isso, contamos com a presença de Giovana Teixeira Dames Vital. Ela possui graduação em arquitetura e urbanismo, mestrado em estruturas ambientais e doutorado em projeto de arquitetura e urbanismo. Atualmente é professora da área na Universidade Federal de Uberlândia. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Você já orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso e iniciações científicas que abordavam planejamento urbano com medidas sustentáveis. Após todos esses processos de orientação e também de toda a sua formação, qual conclusão você chega quanto à viabilidade e adesão prática desses projetos sustentáveis no Brasil? Bom, a adesão ela é lenta, né? Porque a sociedade, para mim, o grande problema é a ausência de consciência ecológica. Então, e principalmente em relação ao que é sustentabilidade. Muitas vezes a gente faz quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, ela vai entender a sustentabilidade como sinônimo, por exemplo, de reciclagem de lixo, né, ou de materiais. E, na verdade, ela não tem consciência, ela não sabe o significado da própria sustentabilidade. Então, essa adesão que você pergunta, ela depende dessa consciência, porque essa consciência ela vai levar a uma mudança de comportamento, mudança de hábitos, a forma de ver a vida, né? Então, para mim, a prática vai decorrer disso daí. A partir do momento que a gente toma consciência do que significa ecologia, do que significa a gente preservar a vida em todas as suas instâncias, a gente muda de comportamento. E aí a gente passa a colocar em prática aquilo que a gente acredita. Dos seus alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, você percebe que eles chegam com um certo desconhecimento do tema e eles procuram se aprofundar um pouco? Qual disciplina você trata no curso também? Se tem essa pegada do desenvolvimento sustentável, vocês trabalham com isso no curso também? A gente trabalha no primeiro ano com uma disciplina que chama Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente. E os alunos, a gente imagina que essa informação já faça parte do arcabouço teórico deles, né? Mas não é bem verdade, não. Eles chegam sem conhecimento, principalmente na questão da aplicabilidade. Né? Como é que isso pode ser, como o conceito, a ideia pode ser aplicada na realidade. Muito dentro disso que eu te falei, uma consciência ecológica, um grau de consciência ecológica frágil. Né? Então, comparando bem isso que eu disse, o lixo reciclado, né? Poluição das águas, poluição no ar, mas não uma compreensão do que significa a cidade, né, do ponto de vista sustentável. O que significa a gente pensar uma cidade? Então as pessoas não sabem disso, né? O aluno também não sabe, ele chega sem ter essa visão. E aí a gente trabalha isso no primeiro ano, né? Já com algumas leituras, né? Antes eu fazia alguns exercícios, hoje eu mudei um pouco a forma de trabalhar, para que o aluno possa um dia chegar nessa aplicabilidade, porque a gente aposta, eu aposto, principalmente no agente multiplicador. Então, o arquiteto que é formado com essa visão, ele, quando voltar para o mercado, ele vai ser um agente multiplicador. Ele vai conseguir olhar para a questão e modificar a sua realidade. E eu penso que essa aderência, né, que essa aplicabilidade, ela nasce principalmente disso daí, e de ações pequenas. A gente às vezes acha que a gente tem que fazer uma mudança enorme, né, mas não é. Essa mudança grande, ela vai vir com essa mudança pequenininha de cada um, que aí na hora que a gente associa um no outro, aí você tem uma transformação. Cada um fazer a sua parte? focando nas médias e pequenas cidades. Na sua tese de doutorado, você abordou a implantação desses projetos sustentáveis na cidade de Uberlândia, com a perspectiva do desenho ambiental, que você caracterizou ele como algo que sustenta as necessidades básicas da população. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele, sobre a implantação desse projeto? E se você percebe mudanças desde quando você o fez até os dias de hoje na cidade? Então, o desenho ambiental é uma mudança no raciocínio de projeto, né? Você pensar, o arquiteto pensar o projeto a partir do ecossistema. Então, entendendo que o ecossistema, ele vem em primeiro lugar. Né? Então, se eu penso dessa forma, né, eu estou garantindo as necessidades básicas da vida. Né? Porque sem a ecologia, sem o ecossistema, a gente não vai ter essa estrutura básica. A água, o solo fértil, né? A própria vegetação, vida silvestre, a manutenção do clima, né? A garantia desses, das características bioclimáticas. Então, quer dizer, eu entendo que o desenho ambiental nessa hora é fundamental para se garantir este princípio na cidade. Porque aí a gente pensar a cidade, o desenho da cidade, tendo o ecossistema como ponto de partida. Então, para mim, este é um ponto crucial no processo de projeto da cidade sustentável. De lá para cá, eu não sei te dizer propriamente dito em números, né, se a gente já teve, estatisticamente falando, um incremento nessa questão da sustentabilidade. Mas eu tenho algumas observações. Então, e que são inúmeras, que a gente poderia estar citando. E, em suma, eu não considero que o Uberlândia hoje está mais sustentável. Né? Pegar um número básico, a arborização na cidade. Né? A gente, embora alguns dados aí que a gente vê publicados dizem que a cidade é bem arborizada, isso não é verdade. A gente basta andar na rua que a gente percebe que não é. Então, né, em termos de arborização, se a gente quiser, considerando um item, né, que é a arborização isolada, em termos de reservas, né, se a gente falar do ponto de vista ecológico, ecossistêmico, nós temos pouquíssimas reservas dentro da cidade. Né, e no entorno, então, nem se fala. Né. Do ponto de vista... Agora, nós temos coisas que já aconteciam antes. Então, o nosso sistema de esgotamento sanitário, ele é pioneiro no Brasil. Então, isso é um ganho que a gente tem. Então, isso já é um ponto positivo para nós. Mas isso já tem algum tempo. Quando eu fiz a tese, esse sistema já existia. Né? O que mais? Telhados verdes. Uberlândia não tem uma prática de telhado verde. Política pública que incentiva a instalação de telhado verde. Nós não temos. Nós não temos a reutilização de água com muita eficácia. Temos um ponto positivo, que é a instalação da, se a gente pode chamar assim, da usina de energia elétrica de fontes renováveis, né, pela célula fotovoltaica. Então, a gente já tem isso aqui em Uberlândia. Então, isso é um ponto positivo que talvez a gente possa considerar. Então, agora, sustentabilidade não é só isso, né? Sustentabilidade, como eu estava dizendo, do ponto de vista social, é a gente ter comunidades fortes, comunidades que conseguem se desenvolver economicamente, né? Por si só. Nós temos, do ponto de vista, vamos dizer, de tecnologias, né? Do ponto de vista da mobilidade, então, o nosso sistema de mobilidade de Uberlândia, ele é ineficaz, porque a nossa frota de automóvel cresce cada vez mais. Nós não temos um sistema de cicloviário que atende todo mundo. Uberlândia tem mais de 60 mil ciclistas, né? E a gente vira e mexe, a gente fica sabendo de problemas com ciclistas, mortes, acidentes, porque justamente a gente não tem esse anteparo. E a bicicleta hoje, né, ela é para mim um símbolo, né, de sustentabilidade. Por quê? Porque eu economizo a gasolina, eu não vou poluir o ar, né? E além de tudo, a gente vai ter um transporte que pode ser considerado lúdico e que gera saúde. Porque quando a gente pedala, a gente produz os hormônios da felicidade, né? E aí a gente fica mais alegre, né? E fora que para você pedalar, você tem que ter saúde, se alimentar bem. Giovana, pensando numa situação hipotética, então vamos supor que a Giovana fosse eleita prefeita de Uberlândia. Sua primeira medida seria uma reforma quanto às ciclovias, então, para ter um início nesse desenvolvimento sustentável que a gente está falando? Talvez, né? Não que eu queira ser prefeito. Achei até engraçado sua pergunta. Mas eu vejo que a gente tem que pensar num sistema de mobilidade sustentável que garanta o ir e vir, né? E várias possibilidades. E a prática que a gente vê aqui em Uberlândia, até inclusive em relação ao automóvel, é diminuir as possibilidades do ir e vir. Né? A gente olha e acha que não, né? Eles estão construindo viaduto, estão reformando às vezes alguma avenida e tal, mas na verdade não é bem assim, né? A gente vê fechamentos de áreas que poderiam estar conectadas, né? Princípios de desenho urbano, de urbanismo, que criam ilhas. Então, são bairros que ficam isolados, que às vezes tem apenas, eu chamo de porta de entrada, que é a própria via, mas que tem uma porta de entrada no bairro. Então, se a gente vai falar em sustentabilidade, em cidade contemporânea, em complexidade, a gente está falando em múltiplas possibilidades de conexão, né? Em todos os níveis. Né? Então, a bicicleta, ela seria, sim, um elemento muito importante aí para a gente estar aprimorando a qualidade de vida, a qualidade ambiental urbana, né, das pessoas. Eu seria adepta a essa ideia. Giovana, então, para a gente finalizar, no artigo de opinião que foi proposto, né, que vai ser veiculado junto a essa gravação, eu elenco duas palavras como solução para o mau planejamento urbano. São elas a sustentabilidade e a justiça social. Eu queria saber qual relação você estabelece entre as duas no desenvolvimento sustentável. A justiça social, né? Quando a gente está falando em sustentabilidade, principalmente na cidade, para mim, a gente está falando especialmente, né, dessa questão social. Porque não há nada disso. Mas, inclusive, apostando na individualidade de cada um. Porque não há como a gente conseguir algo coletivo desvalorizando o indivíduo. A gente tem que valorizar cada um, mas ao mesmo tempo que a gente valoriza o indivíduo, a gente valoriza o coletivo. Né? E a justiça social, para mim, é exatamente isso daí. Acredito que eu tenha, espero que eu tenha te respondido. Respondeu, sim. Então é isso, muito obrigado, Giovana, nossa entrevista chegou ao fim e aqui nos despedimos. Até mais, ouvintes. Muito obrigada.